Quero saudar o presidente do Legislativo Taquarense, meu colega vereador Guido Mário, também a secretária da mesa, minha colega vereadora Sandra, as demais vereadoras, vereadores, ao público que nos prestigia essa noite, aos ouvintes da Rádio Taquara e demais veículos de comunicação. Também quero cumprimentar o presidente do PT, que se encontra aqui no auditório. Inicio externando alguns pedidos de providências que fiz ao Executivo para que, junto à Secretaria competente, providencie. Estou solicitando ao secretário distrital de Padilha, que, juntamente com a Secretaria de Obras aqui de Taquara, que proceda com a revitalização no centro de Padilha, realizando pinturas de meio fio, roçadas e pinturas de faixa de pedestre. Da mesma forma que está sendo feito aqui na sede do município. Está chegando o período das aulas, né? As nossas crianças vão estar em meio ao trânsito. Então, o que nós queremos é segurança. Está sendo realizado as pinturas de quebra-molas, pinturas de faixa de segurança. Queremos que isso seja feito em todo o município de Taquara. Também estou solicitando ao Executivo Municipal, através da Secretaria competente, que proceda com a colocação de quebra-molas. Já é sabido, né, para quem acompanha as redes sociais e para quem tem informação junto ao secretário de obras, que vai ser colocado mais de 30 quebra-molas aqui no município de Taquara. Então nós estamos solicitando na Rua Mundo Novo, na Picada Gravatá, na Santa Rosa, na Tristão Monteiro, né, aonde que na verdade a gente sabe que são e todas as outras ruas que tiveram a pavimentação asfáltica, onde que motoristas, né, sem nenhum cuidado com o próximo, realmente andam numa velocidade acima da média, podendo causar algum acidente com as pessoas que estão ali na via. Também estou solicitando que a secretaria responsável, né, proceda com a possibilidade de pavimentação com pedras de paralepito na localidade de Vila Tereza. A gente sabe que lá tem a escola, lá tem o mercado, lá tem a UBS e fica tudo próximo. Então nós queremos realmente, para a questão de saúde da comunidade ali, que se tenha o calçamento de paralelepípedo o mais rápido possível. Também estou solicitando ao secretário de obras para que, juntamente com a Secretaria de Distrital de Padilha, proceda com o mutirão. Porque sabemos que é chegada às proximidades das aulas, aonde que vai ter o transporte escolar, e infelizmente tem ruas que ainda não, tem estradas que não conseguiram ser atendidas ainda pelo secretário distrital na localidade do distrito de Padilha, como é o caso de Batingueira, como é o caso do Feixe, como é o caso de Passo da Ilha, Padilha Velha, Ilha Nova, né, Morro Alto, entre outras. O que nós queremos realmente que seja feito um mutirão, que seja feito roçadas, né, com patrulhamento e saibramento, melhorando o acesso para que as nossas crianças que estão no transporte tenham tranquilidade e segurança. Também quero falar sobre a questão da telefonia fixa, né, da Oi. Já tem mais de duas semanas, na verdade, que venho reiterando aqui o pedido, venho feito contato com o Gerson, que é o gerente de ações da operadora Oi aqui em Taquara, né, aonde que nós queremos realmente que dê a atenção e o atendimento para a comunidade que tanto anseia. Tem pessoas na comunidade lá que tem mercado, tem a UBS, tem fábricas, tem ateliê, né, a gente sabe que o telefone hoje é mais um meio de segurança. A pessoa precisou da brigada, precisou da saúde, tem que ir ao telefone. E infelizmente estamos sem, tem muitos lugares lá que pessoas estão sem. Então pedimos uma atenção o mais rápido possível, porque vamos tomar providências a rigor para cima da telefonia Oi, porque o que está acontecendo é um desrespeito com a comunidade. Também quero parabenizar o Esporte Clube Padilhano, na pessoa, então, do Ricardo Gres. Quero parabenizar toda a diretoria, quero parabenizar O Serginho Peters, que é um, na verdade, influenciador, né? Tanto é que foi influenciador que me convidou para esse evento, onde que foi feito um Grenal no Padilhano, onde que várias pessoas, vários jogadores, vários atletas, né? Como um Telmo da Vida, que não joga nada, mas participei. O interessante foi ter a comunidade presente e realmente sentir que a comunidade de Padilha é uma comunidade unida, que está ali realmente para zelar pelos bons costumes. Senhor presidente, teria mais para falar, mas agradeço a Deus por estar aqui representando minha comunidade, desejando a todos uma boa semana. Próximo vereador inscrito, vereador Adalberto Soares.